Todos esses, eu tinha um documento feito pelo seu responsável, pelo engenheiro Rui Pina, onde estão as horas, o número de horas de cada trabalhador que ofereceram à Câmara Municipal, num gesto de solidariedade, disseram, Sr. Presidente, nós não queremos receber as horas extraordinárias. Eram horas que foram horas, foram requisitados, e por isso isto é um gesto de uma nobreza enorme. E como eu tenho os nomes, não tenho aqui agora, mas tenho os nomes numa informação do seu responsável pelas águas, pelo coordenador, pelo engenheiro Rui Pina, eu queria propor aqui um voto de reconhecimento a estes trabalhadores todos que abdicaram, eu ainda lhe tentei até fazer ao contrário, tentei que eles recebessem porque achava que era mais justo, porque não têm ordenados, não são grandes ordenados em termos de função pública, como vocês sabem, muitos deles, têm ordenados relativamente baixos e isso ainda foi mais significativo. E esses trabalhadores, sem dúvida nenhuma, deram uma lição de humildade, mas sobretudo também de amor à própria Câmara Municipal e às pessoas da Oliveira do Hospital. E foram incansáveis, porque conseguiram, no prazo de 48 horas, de restabelecer o abastecimento da água, como sabem, num trabalho de dia e noite. E por isso ainda mais os valorizo. E por isso queria propor este voto de reconhecimento por este trabalho e por esta dádiva.